faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só emocionar, não quero só.